eu pensando em nós. A saudade me desperta, é o amor virando fera em nossos lençóis. Eu olho na janela dos meus olhos e só vejo você. A falta que eu sinto dos seus beijos me faz enlouquecer. Virou mania seu jeito de amar, jeito gostoso que faz delirar. É o amor virando fera em nossos lençóis.